Faixa 4. O que a toupeira de nariz estrelado disse para o ornitorrinco? A toupeira de nariz estrelado, que com os outros Lauras e Atério se juntara à peregrinação no Encontro 11, ouviu muito atenta ao conto do ornitorrinco e com crescente reconhecimento transparecendo em seus olhinhos vestigiais do tamanho de uma ponta de alfinete, bateu as patas dianteiras cheia de animação e exclamou com uma vozinha esganiçada, aguda demais para ser ouvida por alguns dos peregrinos maiores. Daí é exatamente o que acontece comigo. Quer dizer, mais ou menos. Não, não vai dar. Eu queria imitar Chaucer e ter pelo menos uma sessão dedicada ao que um peregrino disse ao outro, mas vou limitá-lo ao cabeçalho e ao primeiro parágrafo e voltar à prática de narrar o conto com minhas próprias palavras. Brude Fogle, sem perguntas que seu cão faria ao veterinário, ou Olivia Judson, consultório sexual da doutora Tatiana, talvez se saíssem bem numa tentativa desse tipo, mas não eu. A toupeira de nariz estrelado, Candilura cristata, é uma toupeira norte-americana que, além de fazer tocas e caçar vermes como outras toupeiras, também é boa nadadora e procura presas debaixo d'água. Ela costuma cavar túneis profundos em margens de rios. Além disso, tem mais desenvoltura na superfície do que outras toupeiras, embora ainda prefira lugares úmidos e encharcados. Como as outras toupeiras, ela tem as mãos grandes que parecem pás. O que a distingue é o impressionante nariz ao qual ela deve seu nome. Suas narinas voltadas para frente são circundadas por um extraordinário anel de tentáculos carnosos que fazem pensar em uma pequena estrela do mar com 22 braços. Os tentáculos não são usados para agarrar. Tampouco ajudam o olfato, o que poderia ser a próxima hipótese a nos ocorrer. E também não são, apesar do começo desta sessão, um radar elétrico como o do ornitorrinco. Sua verdadeira natureza foi descoberta por Kenneth Catania e John Cass da Universidade Vanderbilt, no Tennessee. A estrela é um órgão tátil como uma mão humana dotada de sensibilidade extraordinária, só que sem a função prêncil da mão e muito mais sensível do que esta. Mas não é apenas um órgão com sensitividade meramente extraordinária. A toupeira de nariz estrelado tem uma capacidade tátil além de todos os nossos sonhos. A pele de seu nariz é mais sensível do que qualquer outra área de pele de qualquer parte do corpo de qualquer mamífero e mais até do que a mão humana. Há 11 tentáculos ao redor de cada narina, chamados de 1 a 11 na sequência. O tentáculo 11, situado próximo da linha média e logo abaixo do nível da narina, é especial, como veremos em um momento. Embora não sejam usados para agarrar, os tentáculos movem-se independentemente ou em grupos específicos. A superfície de cada tentáculo é revestida com um conjunto regular de pequenas protuberâncias arredondadas chamadas órgão de Eimer. Cada uma delas é uma unidade tátil e cada uma está ligada a fibras nervosas cujo número varia de 7 para o tentáculo 11 a 4 para a maioria dos outros tentáculos. A densidade dos órgãos de Eimer é igual em todos os tentáculos. O tentáculo 11, por ser menor, possui menos dessas papilas, mas tem mais nervos abastecendo cada uma. Catania e Cass conseguiram mapear as conexões dos tentáculos com o cérebro. Encontraram, no mínimo, dois mapas independentes do nariz de estrela no córtex cerebral. Em cada uma dessas duas áreas cerebrais, as partes do cérebro correspondentes a cada tentáculo estão dispostas em ordem. E o tentáculo 11 também é especial. Ele é mais sensível do que os outros. Assim que um objeto é detectado por qualquer tentáculo, o animal move a estrela de modo a permitir que o tentáculo 11 faça um exame atento. Só então é tomada a decisão de comer o achado ou não. Catania e Cass referem-se ao tentáculo 11 como a fóvea da estrela, asterisco. A fóvea é a pequena área no meio da retina humana onde os cones se concentram para que a acuidade e a visão de cores sejam máximas. Com a fóvea, nós lemos, reconhecemos o rosto das pessoas e fazemos tudo o que requer uma discriminação visual refinada. De modo mais geral, eles dizem, embora o nariz da toupeira de nariz estrelado atue como uma superfície sensitiva tátil, existem semelhanças atômicas e comportamentais entre o sistema sensitivo da toupeira e o sistema visual de outros mamíferos. Se a estrela não é um sensor elétrico, o que explica a empatia com o ornitorrinco no começo desta sessão? Catania e Kess construíram um modelo esquemático de qualidade relativa de tecido cerebral dedicada a diferentes partes da superfície do corpo. É um topeirúnculo, por analogia com o homúnculo de Penfield e com o ornitorrúnculo de Pettigrew. E vejam só. Asterisco. Note que partes do torpeirúnculo estão ocultas atrás de partes que podemos ver. Dá para perceber quais são as prioridades da toupeira de nariz estrelado. Podemos fazer uma ideia do mundo desse animal. O tato é soberano. Ela vive em um mundo tátil dominado pelos tentáculos do nariz, com um interesse secundário nas manzorras de pá e nos bigodes. Como é ser uma toupeira de nariz estrelado? Sinto-me tentado a apresentar o equivalente para este animal de uma ideia que certa vez sugeri para os morcegos. Os morcegos vivem em um mundo de sons, mas o que eles fazem com as orelhas é em grande medida análogo ao que as aves caçadoras de insetos, como as andorinhas, por exemplo, fazem com os olhos. Nos dois casos, o cérebro precisa construir um modelo mental de um mundo tridimensional a ser percorrido em alta velocidade, com obstáculos que devem ser evitados e pequenos alvos móveis a serem apanhados. O modelo do mundo tem de ser o mesmo, seja ele construído e atualizado com a ajuda de raios luminosos ou de ecos sonoros. Minha suposição é que o morcego provavelmente vê, entre aspas, o mundo usando ecos, de um modo muito parecido como uma andorinha ou uma pessoa vê o mundo usando a luz. Cheguei até a cogitar a possibilidade de os morcegos ouvirem em cores. Os matizes que percebemos não têm ligação necessária com os comprimentos da onda luminosa específicos que eles representam. A sensação que chamo de vermelho, e ninguém sabe se o meu vermelho é o mesmo que o seu, é um rótulo arbitrário para a luz de comprimento de onda longos. Poderia ter sido usada igualmente para comprimentos de ondas curtos, azul, e a sensação que chamo de azul ser usada para comprimento de ondas longos. Essas sensações de tom estão disponíveis no cérebro para serem associadas a qualquer coisa no mundo exterior que seja mais conveniente. No cérebro dos morcegos, esses vívidos qualhas seriam desperdiçados se fossem associados à luz. É mais provável que sejam usados como rótulos associados a qualidades específicas do eco, talvez texturas de superfícies de obstáculos ou de presas. Minha conjectura agora é que uma toupeira de nariz estrelado vê, entre aspas, com o nariz. E minha suposição é que ela usa esses mesmos qualha que chamamos de cor como rótulos para sensações táteis. Analogamente, quero supor que o ornitorrinco vê, entre aspas, com o bico e usa os qualha que chamamos de cor como rótulos internos para sensações elétricas. Será por isso que o ornitorrinco fecha bem os olhos quando está em uma caçada elétrica com o bico? Seria porque os olhos e o bico competem no cérebro por rótulos internos de qualha e usar ambos os sentidos simultaneamente causaria confusão?